Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Aqui do meu lado direito, ele que compra o livro de escritoras paraibanas, mas na hora de pagar não paga nem o frete, Wesley Zop! Eu achei que era um presente! Vou pagar o frete. É isso que você tá me falando? Quando manda a nota fiscal com o véio do boleto. Mas o boleto achei que era uma brincadeirinha. Não. Wesley Zop, eu tenho informações fidedignas. Mas e aí, tem que razão. Disseram que você deveria ter pelo menos pago o frete. Sim, sim. Mas... Eu prometi pagar o frete. Mas isso aí é pro povo que acredita que o Wesley Zop é uma pessoa boa ainda, rapaz. Na postagem, no link, vai ter um link no post com o boleto pago. Com o frete pago, peraí, com o frete pago. Do meu lado esquerdo, ele que é especialista em tornar funeral de recém-nascido o mais agradável possível, Gabriel Asbar. Ah, eu acho que é uma utilidade pública. Sim. Não, é legal a performance também que ele faz. Né? De bailarina. Tudo. Ah, a gente solta uma música, vai criando um clima. É, tá certo, A vida é assim. Não sei se precisava entregar o seu cartãozinho nas maternidades. É, fica chato, sei lá. Né? Mas às vezes não vinga, gente. Vai no público-alvo também. Mas torna o clima mais agradável. É verdade. Isso que importa. As pessoas querem ir num funeral de recém-nascido hoje e se sentir bem. Às vezes, porque você vai já meio chateado, né? Exato. Mas eu queria deixar claro que eu não entrego só em maternidades, mas também em asilos. Porque dizem que quando a pessoa envelhece, volta a ser criança. Então, tamo aí, né? É um novo nicho que eu tô capturando. E tem vários velhos que sequestram crianças e matam também. Isso. E precisa de um enterro digno. Às vezes já deixa ali. E às vezes pra ele não ser condenado por muito tempo, ele fala, não, mas eu recomendei até um alívio um ali. Especialista, né? Um especialista em deixar um clima mais ameno. Exato. Daí o juiz fala, não, então tá. Estou empregando uma pessoa que é Gabriel Asbar. Daí o juiz ali na hora fala, não, menos 15 anos pra esse cara. Mas, exato. Ele só matou recém-nascido, né? Não tinha nada de experiência de vida. Apenas 6 meses de prisão. Apenas 6 meses de prisão. Conforme a idade de quem ele matou, né? É isso. Tá certo. 3 semanas. E conforme a idade que tem de vida, porque pra esses velhos, 6 meses é uma eternidade também. Ele vai achar que é perpétua. Ainda mais se tem Alzheimer. Ai, quanto tempo eu tô aqui, meu Deus! O cara tá 3 horas. Quero sair daqui. O ruim não é ele ficar preso. O ruim é ele não poder varrer uma calçada. É esse que é o problema. Dá palpite, velho, na vida alheia. Dá palpite na vida e alheia. E às vezes é até melhor estar preso do que no asilo onde tem aquele enfermeiro que abusa dos velhos lá. Às vezes pra ele é mais seguro. Porque ali na cadeia, entre os presos. Ah, mas daí não é nem sexo. Então, agora ali. Socialização. Abusado por um enfermeiro, rapaz, é traumatizante pro velho. Até pro Alzheimer. Aquele enfermeiro que todo dia confere se tomou remédio e se o pipi tá funcionando. Com um termômetro retal ali, rapaz. Esse tipo de abuso, fica aqui a denúncia, nem quem tem Alzheimer esquece, rapaz. É um tratamento aí também, vai. Então é um tratamento. Já começou o episódio? Não, temos o nosso convidado aqui. Ele que é professor de violão e guitarra e que não tem vergonha de fazer um cover de Detonautas e ainda postar no YouTube, Pedro Giunco. Ah, cara, eu acho que não é vergonha pra ninguém, cara. Meu, Detonautas é uma banda aí que tá super em alta, né? Os meninos, né? Os meninos estão começando. Aí eu tenho que dar uma força, cara. Porra. Tá certo. Isso que é dar força pros músicos. Ah, tá certo. Fazer cover deles, né? É, ganhar uma grana com a música do cara, assim, exato. Tá homenageando. É, né? Lógico. E eu gosteando aqui, Douglas Domiciano Ganso, o único host que a mulher não aceita. Tem um cumprimento secreto com os amigos. Mas como assim? O que aconteceu? Chegou o carteiro lá, meu amigão. Como você faz aquele cumprimento entre amigos que todo mundo faz? Você engata pinto, um pinto no outro, assim? O docking. Não, o docking. O cruzamento, o braçal, assim. Como se fosse tomar champanhe. Aquela mão cruzada, aquele braço. E fica batendo o saco ali 5 vezes. Mas isso daí é um normal. Chupação 2 minutos. Ela não permite. Aí falou que era sexual demais, um cumprimento entre amigos ali. O que você faz com seu mecânico? O que você faz ali com as pessoas? Esse daí pode ser o ciúme dela de não ter o cumprimento secreto das amigas. ciúme de amigos. Ciúme de amiga. Mas isso por quê? Porque não tem uma carteira amiga dela que passa lá. Ah, bom. Daí ela, daí ela falou, cumprimento esse que não usa as mãos. Mas como assim? Eu aperto a bunda do cara pra... usa as mãos. pra segurar ali... Pra ninguém cair no meio do braço do champanhe. Do enlace. Do enlace de amizade, por favor. De amizade, claro. Muito bem, esse é o podcast Chorume, um podcast igual um nude de piroca, Wesley. Ah, quando você manda, querendo receber em troca. Faz você descobrir o gosto do seu celular, rapaz. Que nunca lambeu o celular. Ah, e ele faz muito isso porque não precisa pagar o frete, né? Então vamos começar aqui, primeiramente, com os nossos recadinhos. O primeiro... Pera aí, parece que você não gostou que tem recadinho aqui. Ah, sim, adorei. É que ele tem medo de receber cobrança. Outro recado é que tem um boleto que eu não paguei. Primeiro recado é, Wesley, pague o frete que você deve. Assinado SPC. Tô vendo um monte de boleto aqui pregado na parede, cara. Tudo não tô entendendo, frete, né? Mas também, quem é essa pessoa que manda um presente e cobra um frete, né? Que porra é essa? Na minha época de dar presente não era assim, né? Mas eu sou muito antigo, né? Ricardo então, Ferro, o Charles Bronson baiano, mandou presentes aqui, mandou piroca mandou de trolha bolacha, pra nós, mandou... Mandou uma dama de paus. Mandou ficha de poker. Mandou ficha de poker com as nossas... Quem cobrou frete, não? Mas tem gente que tem educação, tem gente que não tem, né? Não, mas é que tem, o Wesley Zop tem históricos aí, né, de importar café e mandar pros outros, e pagar tudo. Ah, bom, acho que você não deveria ter falado isso, que agora eu vou ter que pagar o livro também. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Não existe boleto de inteligência. Talvez existam aulas de xadrez com crianças de 6 anos. Agora não tem mais 6 anos, tem 20 e poucos. Não, mas você acha que não tem crianças de 6 anos que ensinam xadrez? Não, tem. Eu pensei que era a mesma criança. Ah, todos os recordes mundiais infantis não existem mais, porque as pessoas não são mais crianças. Achei que ele estava apontando aquela menina que me derrotou no xadrez. Muito bem, então vamos para o nosso recadinho, que é a maneira que esse podcast se mantém funcionando, erguido, suculento, esfervescente e sem pagar os boletos que devem, é através da contribuição dos nossos ouvintes lá no chorume.com.br/padrim ou no chorume.com.br/padrim. esmola ou lá no PicPay através do arroba chorube, onde você doa lá seu realzinho pra gente, pra esse podcast se manter funcionando através desses polidenses, onde vem belíssimas travestis, mostrar que um polidense pode ser muito mais quente, muito mais grosso, muito mais penetrativo, muito mais pulsante, muito mais poético e muito mais aí curador de infecções da garganta, não é, Wesley Zop? Concordo. Não tem como negar isso. Nada aí combate mais uma infecção na garganta que uma bela jogada quente, assim, borbulhante. Uma ronquidão pós-truco também. Você pode também contratar travesti. Então é isso, ouvinte. O seu dinheiro vai ser totalmente usado para contratar travestis que ficam aqui nos agradando e sorvetes aí pra após a gravação. Exato, pra não ficar queimando também a goela, né? Então você pode ir através dessas plataformas ou então adquirir nossas camisetinhas lá no chorube.com.br/lojinha. Ah, não é eu que tô perguntando, não. É o povo que pergunta. O povo quer saber. O povo quer saber quando que vai ter as canecas de volta. Não sei. Ah, então tá bom. Eu participei lá do Fermata Podcast número 63, onde a gente problematizou músicas, falamos aí das músicas que terão que ser proibidas porque elas incentivam nossos jovens a fazer coisas erradas perante a lei, perante os olhos de Deus. Por exemplo, Mulheres do Martim da Vila, que é claramente aí uma música de um surubeiro que fica vivendo na safadeza e depois virou homossexual. Peraí, virou homossexual? Eu vou ter que escutar, né? Pra entender isso aí. Porque ele já teve todas as mulheres, Wesley Zop, só que daí ele não aguenta, precisa de mais safadeza. Não dê spoiler. E aí ele fala, nenhuma mulher me faz tão feliz quanto você me faz, claramente. Então, ele não tá cantando pra uma outra mulher. Não, está cantando para um homossexual. Ou para um cara aqui, para um Uber. Pode ser. Para um vereador que ele conheceu recentemente. Resumindo, safadezas em forma de músicas. Mas então vá lá no Fermata número 63. Lembrando que o Fermata, recentemente, ele mudou de site, mudou de feed. Então, se antes você assinava o feed do Fermata e não está recebendo nada, é porque mudou o feed. Então, você tem que ir lá procurar novamente Fermata Podcast ou ir lá no site fermatapod.com.br. Sem mais recados aqui, vamos para ele que tem a voz gargarejante. Ele que é o maior anunciador de temas dos produtores de conteúdo do Brasil, Wesley Zop. Muito bem. Ele que foi campeão de anunciação de temas em 2002 com pênis na boca, aprofundados em garganta. Ele disputou com a Chucholina. Exato. Que era a maior campeã. Chucholina era uma cadela bitcher na época. Mas era tetuda. Isso ninguém fala. Mas era um câncer que ela tinha ali, assim, descoberto depois. Exato, também. Quem tava vendo não sabia que era câncer. E aí foi ela, e a primeira vez que uma cadelinha chega na final. Disputada. Deixou pra trás Bastião das agrolojas. Aquele tinha uma garganta que... Rapaz... Cara, que ele falava das promoções lá, cara, né, da agrologia. Uma tora de carvão naquela galera. Mas ela deixou pra trás ele, deixou pra trás Bentinho, vendedor de óculos de Ray-Ban na praia. Ah, aquele lá tem uma boca larga mesmo. Chegou como favorita, mas não... Daí não contava com o Gabriel. Não contava com quem? Quem é quem não perde a majestade? É, rapaz, verdade, é verdade. Ele é. Chegou lá e anunciou. Você lembra, Wesley? Mas ele nem participou da competição em si, ele só foi pra final como convidado especial e não, ganhou. Ele chegou na final e foi dar um palpite lá pro juiz. Tava com o pênis na garganta na hora, por coincidência, hein? Ganhou. Saiu consagrado, rapaz. Torcida carregando. A cadela chateada. Tendo convulsão. Convulsão por causa dos câncer de mama. A gente achou que era por causa da inveja dela, hein? Você não devia ter pisado na teta dela. Você vê um pincher, cara. Você tá carregando uma pessoa aqui no ombro. Você não tá olhando pro chão, cara. Mas foi... O boco saiu feito espinha também, aquela, né? Sim, o olho dela. Muito bem! Mas ganhou, vai! Ganhou! Vitória é vitória, não importa. Não importa o que você tem que fazer. Você tem que mandar milhões de áudios no WhatsApp aí, espalhando que o mundo vai comer as crianças. Não importa, cara. O que importa é a vitória. E hoje temos a honra de ter ele aqui, anunciando o tema desse episódio. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? Sem pênis na garganta, por favor. O tema de hoje é músicas pra tentar meter. Por que não meter de primeira, cara? Eles já prepararam, claro. Muito bem, então vamos para o episódio musical. Depois de quase um ano sem fazermos episódios musicais aqui. Tudo isso já? Temos a presença de um professor de música aqui, maravilhoso, sabe tudo de música. Coincidentemente. Coincidentemente não, aqui é tudo pensado. Assim, claro. Espero que ele não venha julgar se a gente entende ou não de música. Porque isso a gente não entende mesmo. Nem eu entendo nada, cara. Então vamos lá falar das músicas que melhor cabe no momento de tentar meter, Wesley Zop. Exato. De preparar o terreno. Exato. Gabriel Asmar, não é à toa que não temos Anderson Negão aqui, que ele não teria gabarito nenhum pra falar que comeu alguém. É, não. Ou que sequer tentou. Ou que tentou. É essa que é a questão. É porque às vezes a pessoa tenta, mas não consegue, exato, tudo bem? Exato. Mas agora, mas quando a pessoa não tenta e não consegue, aí... Sexo, rapaz. É igual aquele jogador Hulk que jogava na seleção, sabe? Uma bunda gostosa. Mete no pelo. Exato. Mas fora isso, o cara nunca fez um gol na seleção. Mas tá lá. Mas pegava a bola e chutava. Chutava. Mas por cima do gol, pra lateral. No meio do futebol, é um meio intelectual. Sim. Mas, sabe como que se chama isso? Não. Mete de primeira. Mas no caso do Anderson, a bola e o gol vem falando pra ele: vem, chuta aqui, ó. Chuta aqui, a bola em cima da linha. É a bola, não quero, não. Não, mas você fala a bola como se ele tivesse que direcionar. Não, mas é aquela bola que tem um cabo guia. Não, e que tá indo. O cabo guia acaba no ângulo. Mas ele não chuta. Não, não quer, não quer. E quando você fala a bola, você tá falando da gordinha lá. Da gorda banguela. Assim. Mas essa não vem de trufas. Né? Não, não é outra. Não tem vantagem nenhuma, então. Tem a vantagem que não morde no boquete, né? Já que é banguela. Mas, então, o momento de você tentar o coito, não é, Pedro Junco? É um xadrez ali. É uma arte, eu diria. Você tem que escolher o momento certo, você tem que fazer as coisas certas. E uma festa é um momento adequado. E sempre numa festa, uma confraternização, vai ter aquele momento, vai ter aquele cara que vai começar uma rodinha de música. Provavelmente o Pedro que sabe tocar instrumento. Provavelmente o Pedro. O cara que começa não é o comedor. Não, ele é o cara que prepara o ambiente. Ele prepara o ambiente. Para os outros comerem. Tem gente que fala, eu odeio rodinha de música. Não. Porque odeia sexo. Foi até o que uma vez o Anderson falou nesse episódio. Não gosto do cara que fica tocando em fogueira. Então, não gosta de sexo. É, não. As opiniões de Anderson Negão não serão levadas em conta nesse episódio. Jamais. Afinal, o episódio dele já foi há algum tempo, que é como se manter virgão. Então, sim. Um belo manual, aliás. Então, você está numa festa, numa confraternização, festa da firma. O jantar dançante. De repente, o jantar dançante, a orquestra para, vai lá um cara, pega um violão pra tocar Legião Urbana. quem seria o Spotify do... do ambiente. Mais... Próximo, vai. Não, é, o Spotify mais antigo do mundo e mais divulgador. Afinal, a Legião Urbana se divulgou em rodas de... Em jantares dançantes. Churrasco e festas. Há relatos históricos que tocavam Legião Urbana em volta de fogueiras queimando bruxas. Exato. É, olha aí. Em tribos já tocavam, inclusive cantando índios. Cantando que ele você fala... Ele está demais! O cantando que você fala é chavecando um ao outro. É, também. Um cantando ao outro. Assim. É, só que esse cara que começa a tocar por Legião Urbana, ele é o mal necessário, não é? Sim, ele é o Sazon, né? Ele é o Sazon, ele vai temperar ali pros Sazon, outros, né? Comer. É, exato. Ele é um entregador de pizza. Isso. Ele não... só traz alegria. Exato. Mas não um entregador de pizza de filme pornô, não. Não, do mundo real. Calabresa pra viagem, né? Não tem. E o cara que está tocando, isso ele pode estar tocando ali um violão. Um bongô. Um boquete. Uma harpa. Uma harpa do pica-pau que toca pra gente, trouxe aqui uma harpa. Pode ser. Trouxe uma bateria pra rodinha aqui. Só meia horinha eu vou montar aqui, tranquilo. Trouxe aqui uma gaita de fole, sim, vamos lá. Mas depende da cultura que você claro, tá. Claro, claro. Esse podcast aqui é universal. As pessoas no universo inteiro têm do comer gente. Sim. E é aí, existe um momento que ele pede por socorro, porque acaba o repertório dele. Sim. E aí outras pessoas têm que assumir, puxar a música. Esse momento é quando o cara toca Ainda É Cedo. Quando ele toca Ainda É Cedo... É o momento que acabou. Aí acabou. Porque Ainda É Cedo e ele acabou o repertório. E é o final, né? Já tá o final. Ele está indicando que ele precisa de socorro. Aí é o seu momento, você está vendo aquela crush, Wesley Zobb, crush. Ah, porque você está moderninho agora. Crush é aquela pessoa que você quer comer gostosamente. Você quer fazer a corte. Que você olha para ela e fala, nossa, eu faria sexo com ela a noite inteira. Uma mas mentira. Isso é uma mentira ilusão. Deslavada, né? Se eu conseguisse. Sim. Não, mas se você transou os dois, dormiu e vocês acordaram juntos, é sexo a noite inteira. Ah, tá. Então entendi. É melhor dar um dramin pra ela. Pra não vomitar. Não, mas quando você gozar preto lá por causa da infecção do rim, bicho. Mas sai preto, mas sai igual aquele recheio de churros, né? Que sai até no formato. Não sai espirrando, né? Deixa de comer churros onde você tá comendo. Os caras tá zoando churros, tá gozando preto no seu churros, né? Churros é doce de leite, Gabriel. Os caras tá zoando o seu churros. Aquele churros salgado. A ponta vermelha. Ah, quando eu vou comer churros de bacalhau, caralho. O ruim do churros é que tem muito pelo, né? O ruim do churros é que pulsa na boca, né? Aí vem tirou muito quente lá da... Pode ser. Da banha de porco. Gabriel, do churros. Mas, resumindo, você vê sua crush lá, ou o crush, e você... O broto. Você não falou ainda, você tem um momento. Você tem uma música. Você pode aproveitar todo momento ali e se destacar. Porque é o momento que todo mundo olhará pra você. Você puxará aquela música. Você cantará aquela música. Olhando nos olhos. Você vai olhar nos olhos. Como ensinou Marcelo Rubens Paiva. Você olha nos olhos, canta pra pessoa. Ela vai automaticamente se ligar com você. E você, a chana dela, ou o ânus, ou os dois. Tomara, tomara, sim. Pelo seu corpo. Uma sim. Música você tem. Percebe como todo o seu futuro sexual está preso a uma bela canção? É nesse momento que eu percebo que eu devia ter preparado a pauta. Que eu tô vendo que eu tô numa roleta russa e eu só tenho uma bala pra usar. Você já vai me comer sem música. Sim, vai comer sem a capela. Você vai comer a capela. A little church. A little church. Muito bem, então... Wesley Zop, imagine essa situação. Você num jantar dançante na Romênia. Semana passada. A orquestra clássica para de cantar ali. Sobra pra você um clarinete. Mas dá um de carne. Não, é o clarinete de carne. Aquele clarinete! Aquele clarinete napolitano. Sobra pra você um clarinete. Você vê ali o pessoal esperando ali. E aí, Wesley? E aí, você não é o palhação? Você não faz suas graças? Você não agita a galera? Você não é o bonzão, você não é o careca. Tá, eu sou confuso, tá, eu sou o careca, meio que chateado até, né? Sim, mas não sei o que que isso tem a ver. Mas eu não sabia que a pessoa tinha essa bronca comigo. Mas e aí, você vai ter direito a uma música? Que música que você começa ali a dedilhar no clarinete pra depois cantar ali com sua bela voz de Pavarotti aí com câncer na garganta? Você tem que pensar que é o seguinte, você vai começar com essa música, você vai criar o quê? Uma empatia com a pessoa. Você vai cevar, né? Você vai daquela... Pra pescar, você joga ceva. Você tem que mexer no psicológico. Você tem que mexer no psicológico, você tem que fazer com que a pessoa... Lembre... Mas pro lado bom, chocar! Eu vou te estuprar! Se você não der pra mim agora, vai dar força depois. Sua chana vai cair. Você tem que chocar. Tá, é verdade. Mostrar um diferencial no qual a crush, ou broto, ou alvo, te fala, pô, tem razão. Que música da hora, que, pô, tô entrando, vai entrando na mesma vibe. Já pensou ele me comendo agora? É isso que eu tenho que pensar. Tem que pensar isso aí. Exato. Exato. Então você começa com o quê? Você tem que criar um ambiente onde que a pessoa tenha, que concorde com você, com o que você tá tocando. Então eu com meu clarinete... Sim. Vou confessar que eu levei no pendrive o clarinete porque eu quero cantar na hora. É, exato, mas você começa tocando. Eu começo tocando pra dar a deixa pro DJ. Exato. E daí pra, ó, aí é agora. Tangerina, o nome da banda Didi Subiu no Cristo. Porque, ó, a música é essa. Tangerina é melhor do que laranja. Daí a pessoa pensa, fala, pô, é verdade. Aí talvez ela faça um link de que meter é melhor do que ficar no 0x0. Exato. A pessoa já olha você, lembra de suco de laranja, você tem a laranjada. Já sou bem. Laranja, você tem a cara de Jailson Mendes. Finado Jailson Mendes, Jailson por Mendes, favor. Que adorava suco de laranja. Exato. E aí os caras pensam, porra, os caras, né? Porque essa música é um coito homossexual que você vai conseguir. Não, mas importa. Tudo bem. Vai pra rolar sexo, não é? E aí, não, rapaz, o cara naquele fetiche de transar com o Jailson Mendes vai falar, ó, não, tem o Jailson Mendes oficial, não, tem o laranja. Mas tem o Tangerina que às vezes... Que não precisa nem de faca. Você não precisa ameaçar a pessoa na faca. Que aqui é a Romênia, rapaz. E aí já... Na Romênia também é chamada de bergamota lá. Né? Então, talvez eles não estejam entendendo. E aí você já está falando de tudo que... Tudo que é... Que abrange a simpatia um ao outro. Você está disposto a fazer. Porque Tangerina você começa a comer na dedada. É, primeiro enfia o dedo. Exato. Então... Tira a roupinha. Tira a roupa. Dá dedada. Tira a roupa. Depois... Às vezes tá meio peluda, mas... Ai, é normal. Peluda branca, que é o caso do Wesley Zop mesmo. Eu sou velho. Seca, né? Seca. Às vezes é amarga por dentro. Mas o que importa é o visual. Às vezes é docinha também, né? O que importa é o visual. Que a tangerina te apetece. Então, eu acho que... É muito bom. Aí você gera aquela expectativa. Uma coisa boa também é a letra simples pra você que é retardado. Bem, você tem que comer retardados também, Douglas. Exato. O retardado vai se sentir incluído. Claro. E vai lembrar, tangerina é melhor que laranja. Exato. Esse cara só pode querer dizer sexo. Você falou de comida com retardados, eles já pensam que é sexo. Dá uma mariola, acho que... já acho que vai rolar cu ali. Então, rapaz, pra você que é sujo no sexo mesmo... Mas peraí. Que é sujão... Não, mas... Eu acho que é uma... Não podia esperar mais de você mesmo. Nem menos. Nem menos. Acho que foi no ponto aí. Obrigado. Então vamos ouvir um pouco mais desse clássico enquanto imaginamos o Wesley Zop transando com uma velha retardada e depois saindo algemado da Romênia de novo. Eu não sabia que não podia tocar essa música lá. Eu sabia que era proibido laranjas e tangerina. É, realmente você não entendeu nada do seu julgamento lá. Tangerina é melhor do que laranja. Tangerina é melhor do que laranja. Tangerina é melhor do que laranja. Ai, Beto Jamaica! E você, Gabriel Asbar? Imagine você! Tô me imaginando. Comigo mesmo. Um belo noivado. Num parque, nos bosques da Inglaterra, de repente, sobra pra você lá um belo apitinho. Daqueles de trânsito, né? Não, aquele que vem com saco de bala. Mas uma bala só pra você se identificar. Entendi. É, se você pega aquele apitinho... O pessoal já começa a olhar pra você, e aí? Aí vem clássico, hein? Aí vem, hein? Só pode tocar Playboy do boneco. Esse loirão bonitão aí, rapaz, aí vai sair coisa. Claro. O cara é brasileiro, Pelé, Ronaldo, Samba, os caras já pensam... Gabriel, Showroomer. Os caras já pensam que você precisa mostrar a brasilidade. Sim. Trash sim. Jewish. Showroomer, no caso. Orange Juice. Orange or Bergamotas. Bergamot is better. Eu não sabia que o Wesley Zop tava no noivado. Eu sou aquele cara que tá no parquinho comendo uma velha retardada, bicho. É o comedor da Romênia, cara. O abusador, tá em todos os jornais da Europa. Os ingleses fazem piada com isso por causa do humor inglês, né? Claro. Refinado. Mas e aí, Gabriel Asbar? Refined. Eu acho que um pequeno erro que o Wesley Zop cometeu... Não, é uma só. Não, não é só. Um pequeno. Nesse episódio. Ah, tá. Foi não ter engolido aquele chumbinho que a mãe dele... Que sempre me serve. Né? Come com aveia, filho. Mas a aveia inteira tá preta. Porque ele jogou o clima, só que ele não se apresentou. Ah. Entende? Às vezes ele gera o clima, mas... Mas talvez também é uma barreira da língua aí que ele tem. É, pode ser. Pode acontecer. Porque ele teve um derrame recentemente e não tá falando direito. Não, eu falo que a língua dele cheira merda. Não cheira merda, é pus que tá saindo que eu mordi a língua recentemente. Aí, quanto menos ele falar, mais vantagem. É, faz sentido. Mas é que, às vezes, você, como disse o Pedro, ele tava ali no sazon, né? É. Ele acaba com aquela música temperando pra outro comer. Exato. Porque ele não chamou atenção pra si. E é aqui que eu vou inserir... Ele não falou, sou tangerina. É nesse contexto... Às vezes o pessoal nem conhece, já eu sou meio. Exato. É verdade. Exato. Mas é nesse contexto que eu vou inserir a minha música. Ah, por quê? Aí. Porque é uma música que fala sobre mim. Começou ali um apitinho. Isso. Só pra dar o tom, olha. Né? É isso. Torcendo pro apito sem dó, né? Querendo pro apito sem dó. Às vezes tá em lá bemol, atrapalha um pouco o rendimento, né? Mas a música que fala de mim no refrão. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar. Admirava o Gado Novo, já tem um apelo. Porque todas as pessoas do mundo assistiram o Rei do Gado. Exato. E tem a brasilidade. Tem a brasilidade. Você vê que é uma coisa que vai vindo, ele é um progressivo, né? E outra coisa, Zé Ramalho deixa qualquer coisa que ele canta muito heterossexual. Ele mostra. E muito sexual. Exato. Ele fala assim, vou passar o meu batom. Você já pensa um machão passando o batom. Caralho. De forma massa. Vou começar a passar batom também. Exato. Vida de gabo. De gabo. É vida de gabo? Lógico. Gabo. É aí que eu me apresento, entendeu? Aí as pessoas notam, se aquele cara tem uma música própria dedicada a ele, porra, ele é alguém. Ele é o cara foda, eu devo dar pra ele. E outra, já faz a propaganda, a autopromoção, porque ele fala povo marcado. Marcado por quê? Pela rola dele. Mas povo feliz. E povo feliz. Exato. Quem não fica feliz depois de uma rolada de Gabriel Asbar? Exato. Agora me pergunto, o que é melhor? Tangerina ou Gabo? Gabo. Claro, porra. Gabo tem música própria. Vida de Gabo. Mas você não estava na Romênia comigo. Como que eu ia só indicar você? Só queria dizer que eu tenho uma música própria, mas eu não me gabo. Nossa, entendi. Legal, hein? Choro Oscar essa, choro Oscar. Com dor de ouvido, né? Então, parabéns aí. Eu acho que você conseguiria aí uma boa promoção, mostrar brasilidade, mostrar presença, um apelo novelístico, um apelo heteronormativo com o Zé Ramalho. Mesmo se ele for homossexual, ele é muito heterossexual. Ele é muito macho. Ele dá o cu com cara de macho. Ele dá o cu na ativa. Faz a cupeta. Isso. E aí, rapaz, é uma letra. Envolve política. Envolve política. O pessoal ali já pensa na vida. Sim. Já desarma as pessoas que não querem dar pra você, elas ficam refletindo sobre a vida. E daí a única coisa que houve na reflexão é Gabo. É, vida de Gabo. Eu quero ter a vida de Gabo. O Gabo é feliz. Quero fazer parte da vida eu do Gabo. Quero ser marcado pelo Gabo. Eu quero ser feliz. Marcado pelo Gabo. Eu quero ser marcado no rabo pelo Gabo. Eu sou uma vacona. Vem me fazer bugir. Independente da pessoa. Exato. Vem ser meu peão de rodeio, rapaz. Monta em mim 8 segundos. Um recorde, aliás. Né? Um monstro. Enquanto isso, palhação de rodeio ali, tá ó. Tangerina. Laranja. Tangerina. Vai conquistar o jardim de infância. Que a tangerina é boa. A laranja é má. Cara, eu comi os retardados. Não importa. Então, eu acho que foi uma boa experiência aí de Gabriel Asbar. Obrigado. Mas melhor, né? O que você achou, Pedro Junco? Você que tem um olhar mais clínico musical aí. Sim, eu acho que esse som, cara, tem um apelo com os músicos também. Ah, então já vai comer a lista orquestra do mundo. Vai comer a orquestra inteira, cara. Você vai puxar esse seu apitinho, os caras já vão puxar o violino lá. Ah. Vou pegar os violinistas e meter a vara! Rapaz, essa música é uma pedida em qualquer momento ali. Até Antônio Fagundes comeu ali a rainha do MST com essa música lá na novela. Sim, essa música é uniclasses, rapaz. O latifundiário comeu a menina do MST, Patrícia Pilar. Gostoso, abandonou assim. Ciro Gomes, rapaz. Mas por causa da música, então tá bem explicado agora. Então, tá muito bem explicado. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Aí, pelo seu trabalho jornalístico. E científico. A minha sensibilidade. Isso aí não sei o que alergia à banana tem a ver. Mas tá, você tem um estômago sensível, sim. Mas reconheça isso. Eu reconheço. Jamaica! E você, Pedro Junco? Você aí, então, imagine ali. Caiu no esgoto, achou uma comunidade que vive no esgoto ali. Sim, mendigos. Mendigos do esgoto. Sim, mendigos do esgoto. Não, fica é naquelas galerias. É. E aí, ali eles vão querer te matar pra comer sua carne, só que você tem uma chance de sobreviver. Comer a rainha dos mendigos do esgoto. Mas pra isso você precisa conquistar. E só tem um recorreco. Só tem um recorreco ali. É um ralador e um osso de rato ali que você vai passando. Então, creque, creque, creque. Mas eu sou um cara prevenido, cara. Sim. Sim, eu saio tem sempre com... Tem uma camisinha. Com... Não, isso aí não, cara. Tá certo. Acho que eu não usei. Mas eu sempre saio com um saxofone portátil, cara. Música é outra coisa, todo mundo, né? Todo sabe que o saxofone é o instrumento mais sexual do universo. É, cara. Você ouve um saxofone... Um sexofone. Sexofone, inclusive, esse é o apelido carinhoso que eu dei pra ele. Sim. E eu gostaria de trazer um sucesso internacional aqui, que sempre funciona nessas ocasiões. Mas você canta em inglês, então. Mas uma, também, não, também. Uma também. Dúvida só. É saxofone é o apelido que você dá para o seu pênis... Ou realmente é um instrumento musical? Não, é um instrumento. Ah, não. Só pra saber. Não, depois vai pedir pra gente tocar aqui? Eu quero saber o que é. É bom. Ah, bom. Mas é feito de carne esse aqui. Tem que ser. Isso aí eu chamo de músculo do amor. Músculo do amor, exato. Mais adequado. É. Mais adequado. Love Muscle. Love Muscle. Pro Gabriel que tava na Inglaterra. Sim. Seria Love Muscle. Mas eu traria o sucesso do George Michael. Oh. Careless Whisper. Não diga mais nada. Não diga mais nada, não? Cara, ouve esse saxofone, velho. Eu não vou precisar nem cantar. Não. É verdade. Não. Dentro de um esgoto aí, vai começar comeu uma... Comeu todo mundo lá dentro. Uma suruba, capa. Vai todo mundo começar a pegar outro. Gente rabando rato, vai ser um negócio... Vai parecer o final daquele filme Perfume lá, que todo mundo se come em praça pública. Exato, só que um pouco mais fedido. Né? No esgoto. Um pouco sem perfume, talvez. Exato. O Antônimo, né? Sim. Antônimo Fagundes. Vai ter gente do MST no esgoto. Vai. Talvez do MTST, mas aí é uma adaptação de Rei do Gato. Não, mas só dele falar George Michael já dá uma. Vou tocar aqui um George Michael. Afirmada. Ah, beleza. Aquela bela barba por fazer ali. Exato. George Michael é sexual. Essa música é sexual, não tem como. Você transa com as pessoas. Aqui também conhecido como Jorge Michael, né? Jorge Marcos, né? Jorge Marcos. Que faz cover, né? 72-26. Ah, Jorge amigo Marcos. Do Marcelo Genesibos, né? seria um cover, né? pra dar uma força pra esse Jorge Michael que tá começando. Eu tenho minha crítica aí, eu acho que... É, você sempre gosta de criticar, né? Ainda mais os convidados que nunca mais vou ver, daí não tem como me baterem. Mas tá, a questão é que quando você vai tocar saxofone, que você tem que ficar encurvado assim, pra cima. Não, você tem que seduzir, é isso que você tá fazendo, a seduzência. Mas aí você não olha direto nos olhos das pessoas. Ah, então as pessoas vão ali transar loucamente e talvez você tenha que transar... Você olhando pro teto. Você tem que transar com o seu saxofone ali depois. Pode ser que você funcione como um sazon nessa situação. Então você tem que tomar muito cuidado. É perigoso. Muito cuidado. Tem que saber tocar, né? Pra nossos ouvintes assim, que não come ninguém assim e não sabe como comer, tipo Thiago Rissuti, você tem que o quê? Tem que dar a dica completa. Então, claro. Um espelho no teto, claro. Sim, porra. Você já foi prevenido de andar com um saxofone de bolso, onde com um espelho de teto de bolso. Dobrável. Papel alumínio, se não tiver. Pode até com um bonezinho, aquele espelhinho de bicicleta. Isso. Tá ligado? Aí você vai tocando assim, ó, já, né? Olhando na safadeza, isso, então. Tocando o saxofone e tocando no coração. O melhor jeito de tocar alguém. Eu já, pensando assim, tudo que vocês estão falando, lembrei de uma música aqui, excelente. Tirando o que o Wesley Zop falou, que eu não quero comer retardado. Vocês acham que não funciona, né? Porque nunca usaram. Acontece, vou usar uma música com apelo sentimental, igual Gabriel Asbar falou. Então, ali, aconteceu comigo uma vez... Estava eu no, fritando pastel ali numa comunidade chinesa. Num baile de máscara. Sim, talvez comece a pensar que não era um baile de máscara e eram todos chineses muito parecidos. Ah, sim. Tudo bem. Eu achei que eram todas as mesmas máscaras. Tudo. Mas aí você diferencia pelo óculos. Sim. E aí estava eu ali fritando pastel no meio daquela gordura quente. Sobra o quê? Uma panela e um... Uma concha. Não, e um leque, você pensou? uma panela e um leque, fica calor ali. Uma panela e um leque que você usa pra aumentar o fogo ali, pra controlar o fogo. Mas o leque nada mais é do que uma tábua de carne que quebrou ali, formando um triângulo. Sim. E aí, me sobra um batuque, eu começo a apelar pra uma música universal, apesar de não ser em inglês, uma música a brasileira pra mostrar. Mas que todo mundo conhece. Que todos conhecem, todos cantam juntos. Uma música... Conhece tanto quanto Tangerina, não? Não, porque alguns conhecem como Bergamota. Ah, então... Poesia e canção. Eu quero estar no seu caminho. Essa daqui... Não, é um apelo sentimental, a umidade aumenta, rapaz. A umidade aumenta. O que tá com aquele sprayzinho de água ali pra refrescar ele? Porque é a fritura do pastel também. Exato. Mas a questão, Wesley, ó, primeiro, o Sandy Júnior tem um apelo sentimental no coração de qualquer mulher. Qualquer. Mas um apelo fraterno, não. Desgraçado. Cala a São boca! São irmãos, ou filha da puta? Cala a boca! Tudo bem, continue, Pedro vai. Diuco, Sandy Júnior não desperta qualquer desejo sexual em mulheres. Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque ali as meninas sonhavam em ser a Sandy. Ah, sim. Os meninos sonhavam em comer a Sandy. É verdade, isso é verdade. Outros meninos sonhavam em comer o Júnior. Sim, as duas, né? O Sandy e a Júnior, né? A Sandy Júnior, né? A Sandy Júnior. E aí, rapaz, imagina você ali com... batucando ali um leque, uma panela. Cantando. Eu quero ser um lindo sonho pro seu coração. Não, não fale mais nada, para aí. Eu quero fazer da sua vida, vida de gabo, poesia e canção. Olha só que rima bonito. Não, e o melhor de tudo é que depois dessa música, provavelmente começa a tocar Vamos Pular. Aí você já engata, né? Aí você já pula de primeira, rapaz. As mulheres se umedecem porque elas lembram ali da época adolescente onde elas se umedeciam com o Sandy Júnior, cara. Então Sandy Júnior é uma boa pedida. Você vai comer cantando ali com toda a sua presença de espírito, com a sua macheza. E todo mundo vê a coragem. Que é fácil você chegar e cantar Zé Ramalho. Zé Ramalho exala a heterossexualidade. É, daí ganha, já tá ganho. Daí já tá ganho. É o super trunfo. É fácil você cantar Tangerina ali. É fácil cantar. É um refrão fácil. É. Todo mundo só vai achar que você é um idiota. Do bem. Do bem. Agora você ali, imagina, um terno bem cortado. Fritando pastel. Fritando pastel, porque era a exigência do jantar dançante. Uma panelinha ali. Um leque. Bem areada a panela. Que não foi usada, pelo jeito. Um leque lixadinho, hein? Bem lixadinho, que era uma tábua de carne quebrada. Sim. Você batendo ali. Dá uma africanidade também pro tema. Ah, sim. Mas se alguma nuvem encobrir teu céu, eu vou buscar no arco-íris aquarela e pincel. Olha só. Não, mas tem um apelo aí de que você já foi direto no coração. Exato. Eu vou pra ganhar. Só tenho uma chance. Depois tem o meu chefe mandando voltar a fritar pastel. Tem que comer rápido. Exato. Mas você canta isso olhando no olho da olho pessoa? Olho. Ou olhando nos olhos da galera? Não, porque assim... aquele que fica mais fácil, você vai. Não. Então, chinês e japonês tudo igual. Chinês. Chinês, então, no caso, que é pastel, né? Porque japonês e chinês tem uma diferença bruta aí. É, altura. Altura e localização. O tamanho do pênis. Um vive no Japão, outro na China. É. Apesar de chinês viver em tudo quanto é lugar. É. Mas tá. É. A questão não é essa. A questão, vou te ensinar então o truque. Por favor. Vi que você... Não, me interessei. É meio amador da arte. Sim, sim. Então, vou te ensinar, inclusive, pra aqueles... ouvidos, tipo, o José Guilherme tá na faculdade agora, só quer estudar, sim. Não sabe como é comer ninguém, então vou te ensinar. Você começa ali, dando os primeiros acordes, as primeiras batucadas de cabeça baixa. Olhando pro instrumento. Exato, as pessoas não veem seus olhos. E daí você começa em torno, porque essa música é melancólica. A pessoa sempre vai lembrar, uma declaração, né? De amor. É então, nostálgica. Então você começa ali cantando... Eu quero ser um lindo sonho pro seu coração. As pessoas já chamam atenção, opa, já começam todo mundo te olhar. E cadê meu pastel de catupirinha? E esse, olhando. Esse filho da puta cantando. Mas tudo bem. Queimou meu pastel lá, caralho. Seu chefe te xingando. Olha, eu tô mas você não entende porra nenhuma. Então é pode ser que ele está até elogiando a música. Ou tá dando a introdução pra você cantar, né? Exato. É um beatbox em chinês. Beatbox. E aí, rapaz, quando todo mundo ali já tá com... Você percebe, você consegue ouvir o som das lágrimas caindo ao chão. Talvez por causa da fumaça do pastel também, pode ser. Aí, de repente, você olha, rapaz, assim... Com tá... olho vermelho quando... de fumaça. Aquele... Sim, alguns de droga. Assim, está... Não no refrão. Não, no refrão. Quando está chegando perto do refrão, você começa a levantar sua cabeça e direciona para a escolhida, para a eleita dos seus afetos. Eu ou eleito, eu ou animal, eu ou velha retardada. E daí você olha ali diretamente e passa o refrão inteiro. Olhando no olho. Olhando no olho. Não tem como perder essa. Exato. Só que daí se você só quer uma noite de sexo, você tá iludindo essa pessoa. É, mas essa é uma música pra se conquistar, pra se amar. Daí, depois você pensa na música pra pedir desculpa. Mas hoje o episódio... Exato, é. Hoje, não é pra conseguir meter. Esse é o tema. Mas é verdade, vou dar uma dica. Esse daqui é pra quem você quer meter mais de uma noite. Não é. Tá ganho. Talvez um dia e uma noite. Usa aí pra 3 noites ou mais. É uma boa música e não vai desperdiçar com qualquer vagabunda. Mas, às vezes, a vagabunda que vai te satisfazer. Às vezes você não sabe outra música também. Exato. Então, tá. Mas é uma música boa. Usa numa cartada foda, assim. Se ela vender trufa, usa numa... Usa... Por evangélica e vender trufa. Exato, e quiser casar com 15 anos de idade. Sim, usa entendi. Aí no... um exemplo. Numa né? Pá, usa aqui, ó. Usa no super trunfo. Você não manda zap de primeira. Exato. Você não manda zap de primeira. Por isso até que você foi o quarto a falar aqui. Não ia poder começar com essa música. Então, fica aí pro nosso ouvinte aí, essa diquinha. Ai, Beto Jamaica! O que mais você trouxe aí, Wesley Zop, aí? Uma música que vai fazer a diferença daquela vez que você ainda preso na Romênia, nas cadeias da Romênia, mas por bom comportamento começou a servir comida lá pras pessoas. Mas você falou no ponto exato, bicho. Falou no que eu quero aí. Sobrou ali... Um instrumento, um ukulele parado, um ukulele de uma corda. Não preciso mais do que uma corda pra esse momento. E aí você falou, a chance de eu comer aqui alguém. Eu só tô sendo comido faz 3 anos nessa cadeia. Nessa cadeia mista, só tô sendo comido. Diga pra gente o que você toca fundo no seu ukulele. Exato. Eu tentei ali na bergamota, é melhor do que laranja. Deu certo, cara. Velha retardada, mas fui preso. O problema foi as câmeras. Às vezes foi isso. Cara. Como que eu ia saber que ia ter câmera no parquinho? Aí não tem como saber. Exato. No parquinho que eu comia velha, não fui comer criança, não, caralho. Óbvio. Tinha umas assistindo? Tinha, mas... Sim, eu tive que mandar elas saírem do parquinho. Na hora... Na hora o policial passando, cacetete nas costas. Xingamento. Prisão. Preso. E a velha depois se mostrou não uma retardada, mas uma pessoa... Uma policial infiltrada. Depois de 2 horas de sexo, tá preso! E eu falei, não, é só soltar, ué. Falei, não, você tá preso! Joga água quente! Solta meu dedo, porra! Aquele dedão no cu, pá. Quem não, né, cara? Quem nunca? Sexo é sexo, né? Ó, eu já conquistei a empatia ali com a tangerina. Certo? Sim. Agora você vai o quê? Dar um teso na pessoa. Você tem que dar aquele teso naquela pessoa que teve empatia com você. Ainda mais na cadeia, né? Na cadeia você tem que ter ali um porque, teso. Porque precisa despertar o teso, porque senão é... Senão você vai fazer aquela cadeiagem, não é sexo. Exato. Então você tem que fazer um sexo com consentimento. Um minuto, Pedro Junco que já foi preso. Exato. Diversas por fazer vezes. Cover de Jesus nas ruas. Exato. É que os caras não aguentam mais ouvir Legião Urbana, mano. Eles vão tocar Legião Urbana. E nem Mariah Carey também. Os caras já vêm em cima de mim, mano. É loucura. Mas você concorda com ele ou não? Na cadeia é mais difícil você fazer um sexo amor? Com certeza, não, cara. Porque lá tem com a cadeiagem que é só pelo pra ver quem é o alfa, né? Geralmente você faz na politicagem, né? É, política. Pela dominação. É. Exato, cara. E às vezes, assim, um amorzinho, você sentado deitado na sua cama de bundinha depilada pra cima. Esperando que aquele companheiro de cela, aquela manhã chuvosa, aquele friozinho. Lendo um livro do Sidney Sheldon, você esperando somente aí o seu companheiro se depositar devagarinho ali sobre as suas costas e não. Chega um sexo dominador, socão na nuca. Daí é foda, entendeu? Quer dizer, aí não é foda, quer dizer, não é. Lima no cu, três dentes quebrados, aí não tem graça. Aí então, aí é foda. Aí não é sexo, aí não é com consentimento. Né? Aí é não, uma não coisa tem sentimento nenhum. Exato, não tem. Você tá gaguejando, falou concô duas vezes. Concô sentimento. Tudo bem. Desculpe minha gagueira. Corta essa gagueira dele aí, né? Não tem sentimento. Exato, tá, não tem também sentimento. Na cadeia os caras resolvem isso dando nó no pinto. E Gabriel Osmar recentemente me falou que eles têm uma seita entre os lindos do mundo, que o Gabriel representa o Brasil, e também quem representa a Espanha é Henrique Iglesias. Você apelando pela nostalgia, eu também vou apelar na nostalgia aqui de Henrique Iglesias e na seduzência, que o cara é um gostoso. Daí todo mundo vai lembrar de Henrique Iglesias e vai falar, puta tesão, né, tal. Daí, mas o Henrique Iglesias não tá lá. Será que... Então, daí vai com quem tá. Vai com quem tá. Entendeu? Vai com quem tá mais próximo de Henrique Iglesias. É, fica pensando no Henrique Iglesias. Por isso que antes de ser preso, você parou pra comprar aquele algodão doce com uma máscara do Henrique Iglesias. Só tinha da Emília, sim, mas... Mas eu escrevi Henrique Iglesias. Olha só que preciosinho. Só vai dar pros caras alfabetizados. Sim, eu como eu falei, eu afunilei aí um pouco. Engraçado que na cadeia você só tem o seu dedão pra fazer a música com a bochecha. Posso batucar nos pratos na bandeja de metal também lá, gente. Não pode, que foi proibido. Foi proibido na hora que eu tava ensaiando, é verdade. Não deu pra fazer na hora que eu... Agora os caras têm que comer na mão. Apanhei uma... Fiquei um coma uma semana por causa disso. Sim. I've kissed the moon a million times, danced with angels in the sky. I've seen snowfall in the summertime, felt the healing of the powers above. I've seen the world from the highest mountain, taste the love from the purest fountain. You are my number one. É, tem uma parte dela que fala, you make me wild, quer dizer, te faz selvagem. Ah, você me deixa selvagem. E na cadeia ainda? Porra, bicho! E o Henrique Iglesias parece de ser aquele cadeieiro passivo, né? Exato! Ele tem essa cara. Tem alguns que vão querer comer, alguns que querer dar, porque eu tô na cadeia mista da comida. Né? Exato. Cadeia mista lá é quem tem cabelo e quem não tem. Exato. É mista, é mista, mano. Qual é o nome? É o cara que só tem na lateral, aí é misto, né? Qual é o nome da cadeia? É misto? Cabelo, cabelo e cabelo. Então, só tô ensinando. Então, só tô ensinando pro ouvinte que nunca foi preso na Romênia. Poucos, hein? Poucos que nunca foram presos lá. Só que daí o Henrique não está lá e todo mundo dá aquele teso pensando nele. Henrique Iglesias. Iglesias. O Henrique Jururu tá lá. O Henrique Jururu tá lá, mas já tava em coma também. Sim. Que é mais fácil também. Então daí ali só tá você, ou se por acaso você tava naquele jantar dançante, ou não foi preso. A menina ali, se for o seu gosto, no caso, vai lá falar com você e falou, eu também concordo, Tangerina é melhor que laranja. Solta essa música, combinado com o DJ, né? Combina com o DJ, ele já solta essa música. Ela vai dar aquele teso pensando em Henrique Iglesias. Você com a sua regatinha de presidiário. Aquela que só cobre as tetas. Sim, é uma badada de axé, na verdade. Ela vai pensar, bah, tem esse cara aqui mesmo, eu concordo com ele sobre a tangerina, vou pegar esse mesmo. E outro, os caras não sabem nem se você é brasileiro, espanhol, os caras não sabem nada, é latino, essa cara, esse sangue latino que o você sangue exala, efervescente da latinagem. Eu acho que Henrique Iglesias aí... Desperta um tesão, é isso. Uma boa pedida. Você planta o tesão. Vamos ouvir então mais um pouco aí pra despertar o tesão nos nossos ouvintes. Exato. Tipo Leãozinho de Curitiba. Porra, mas daí... Parece o Henrique Iglesias. Despertou tesão em mim agora. Então vamos ouvir um pouco mais de You Are My Number One. You're my number one. Bem, Gabriel, o que você achou de Henrique Iglesias aí pra comer gente? Olha, eu achei que ele tentou se favorecer com o clima latino e acho que eu deveria ser mais votado como presidente da seita dos bonitos. Era isso que eu... Não, era pergunta, mas... da música, né? Música boa. Acho boa. Que sim, o Wesley Zop aí acertou dessa vez. Quando eu erro? Essa é a pergunta. Foi na trave! Mas acertou. Ah, tá bom. Mas e aí, Gabriel Osmar? Você ali, então... Olha, eu decidi... apelar pro sentimental. Ah, o sentimental sempre funciona. Sempre. Conta daquela vez que você trabalhava lá numa loja de quitutes, vendia chicletes ali. Isso. E foi teve um mini curso que você ministrou pra idosas ali, idosas e pessoas de meia idade, de como fazer o seu chiclete caseiro. Isso. E que tem... gelatina e maisena, né? Galera, com tiras de sola de sapato. E que sobrou ali no canto um belo oboé pra você dedilhar umas notas e soprar umas músicas. Não sei porque tinha lá também. Alguém esqueceu. Acredite ou não, com um oboé e um copo d'água não se nega a ninguém. Sim. Então, eu não vou nem anunciar a música. Eu vou fazer um teste científico aqui ao vivo. Quando começar a tocar música, vocês já vão me dar razão. Então tá, vamos ver, vamos mostrar todos os nossos anos. Quem pingar primeiro perde. Não é isso, não é isso. Gabriel, não dá pra saber também a origem dele, olhando pra ele. É, minha mãe. Ele é um cidadão, ele é um cidadão do mundo, rapaz. É, cidadão do mundo dos bonitos. Exato. É, não é exato. De qualquer mundo. Exato. É da Romênia, por exemplo. Né? Exato. Então, ele com essa música faria sucesso. Eu diria que faria um sexo top. Pois essa música é tema de Top Gun. E todo mundo quer o quê? Quer dar pro Tom Cruise com essa música. Em cima de uma moto. Quer perder o ar. Todo mundo quer achar o seu Iceman, rapaz. Dentro de um avião. Quem não quer, né? Quer ir às nuvens. Se o Gabriel não parece o Tom Cruise, no mínimo ele parece o Val Kilmer novo. Val Kilmer. Pode crer. Então todo mundo fala, nossa, eu quero montar esse Iceman. Val Kilmer que já foi o Batman. Exato. Né? Será que esse avião aí tem piloto olhando pro Gabriel Asmar? Não, dá é um peso. É só pegar no manche. Que eu te levo às nuvens. Que eu vou meter meus mísseis em você, rapaz. É, olha aí. Então. E essa é uma música anunciada nas madrugadas amorosas, love song, né? Ah, então você já aquela que ouve em rádio, já que era um ambiente frequentado por velhas também. Velhas e netas de velhas. Sim, velhas mastigando chiclete de sola de sapato. Exato. Porque daí fica com a boca ocupada e não fala merda. Sim, e não pede receita. E não também. Nega também. E aí, então, Val Kilmer aí, Gabriel Asmar. Muito bem, gostei. Gabriel Kilmer. E você, Pedro Giunco, o que mais você trouxe aí de... Então, eu trouxe uma abordagem mais direta agora. Ah! Boa. Coisa olho assim, no mais... Olho. Olho no olho. Nem tanto olho no olho, cara. Pode olho ser no também. Toba! Você coisa... ali... Uma coisa um pouco mais agressiva. Você ali no coral da igreja. Eu não sei se essa música ia dar muito certo no coral da igreja, não, cara. Tudo dá certo. Mas no ensaio do coral. Jesus aceita tudo, rapaz. Eu posso dizer que ia ficar legal um coral nesse som, velho. Então, você legal. Ali no coral da igreja, sobrou ali duas hóstias, você bateu uma na outra. De calçada. Bater uma hóstia na outra ali, então, fazendo um som... Pra fazer um ritmo. Exato, você ali no meio das beatas. E por que não das seatas? Sim. Claro, por que não? Vai tirar, o ouvinte não está vendo, mas Pedro Giunco aí tem uns cabelos longos, ele vai tirar o cabelo da frente, assim, repentinamente, cantando o quê? Olhando pras beatas. Deu onda. Deu onda? É isso, porra. Ai, caralho. Solta-te, solta-te, vai! Eu preciso te ter, vai! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama. Que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama. É, meu pau. Mas essa música é perfeita pra igreja. Não, ela é perfeita, né, cara? Agora você falou assim, comecei a agora pensar. Agora imagina por quê? Ali, não, porque as beatas, você pode falar, meu pau te ama. Mas daí as beatas, o que que esse cara tá falando? É outro. Não, meu pai te ama, música de Deus. Jesusinho tá ele falando. Ele parece Jesus. Já tem um approach aí. Ele é, então. Jesus Júnior. E outra, né, cara? Uma ereção é uma ereção, né, cara? A ereção nunca sim. Pode ser perdida. O pau nunca mente, cara. Exato. Sempre você é um mente. Pau sincero. Você mente, mas... Um eu te amo pode ser mentiroso, mas um pau duro é sempre sincero. Então, é, velho. Isso é até bonito, isso aí é poético. Poético, poético. Punhético. E fala abertamente essa música. Que vontade de fuder mesmo. Garota. E a Beata sendo chamada de garota? É, rapaz. Oh, só é chamada pelo padre de garota, normalmente. É, então, rapaz, deu onda aí, é isso aí. Vamos pro fight. Não, e você fazendo aquela dança da seduzência enquanto você tá cantando deu onda, olhando pra Beata ali. Lógico. Pras Beatas. Batucando com as hostias. É, sim. É. E pras Beatas, porque daí poderia até rolar um surubão de Beatas ali, pô. Pensa, você um Ménade. Beatas. O Ménade. Não, mas muito mais. Muito meu mais. Te ama, que vontade de fuder, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pau te ama, é. Meu pau te ama. Meu pau te ama, é. Meu pau te ama. Ai, caralho. Hey! Beto Jamaica! E agora aí, então, pra completar, vocês... Porque você já conquistou. Não, na sua música. Agora é outra pessoa. Ah, outra pessoa, tá. Porque às vezes não dá certo a sua imposição masculina. Ai, ai, ai. Às vezes não dá certo. Sim, tipo o Sandy Júnior, né? Não dá certo. A sua figura máscula às vezes não funciona. É, não, concordo. Às vezes... Nem todo mundo é Zé Ramalho. Exato. Nem todo mundo é Val Kilmer. Nem todo mundo tem um avião. É difícil ter. É difícil manter. Não sei nem se ter é tão difícil. E nem todo mundo também é... Você chega e fala, ó, vamos meter, meu pau te ama. Cara. Pode mostrar que desespero. Que é um bom chaveco. É. Porque você fala que o pau ama... Bicho, mas às vezes a pessoa pode pensar até que é um assédio, Wesley Zop, hoje em dia. Se a pessoa não quer assédio, se a pessoa quer, é fofo. Depende muito do contexto. Vai no contexto. Então você pode fazer o famoso jogo Cama de Gato. Ah, joga um truco antes. Entendi. Na hora que a pessoa gato pula, minha. Você dá uma costada nela. Aí ela cai de nuca e fica paralisada. Já entra em coma. Você já vai pra baixo. Já entra em coma igual o Henrique Jururu, você já regaça. Mas não, às vezes, você pode o quê? E aí eu tô ensinando aí pra até nossos vídeos. Pra até pras nossas ouvintes. Tem gente que faz essa estratégia. Sei o quê? Se finge de coitado. Ah, você não vai colocar em posição do alfa. Não, você vai fazer ela dar pra você por dó. Ah, cara, aí é complicado. Não, não, é que a música é em dó. Não. Por pena mesmo. Ah, por compaixão. Por compaixão. Não, não, não chega nem a ser compaixão. É um sentimento mais imundo, assim, entendeu? É como se ela te desse uma esbola em forma de chana. É compaixão nobre. Compaixão bonita. Como ela te dá a esmola tacando na cara, exato, né? Exato, ela te dá uma chanada assim pra ver se você cala a boca, entendeu? Então você faz a pessoa ter dó e nada mais do que a pessoa ter dó de você do que você mandar uma bela música assim de corno, rapaz. Ah, depende da música. Uma música assim que você fala assim, eu sempre fui bom e as pessoas não me amam, então você vai... As pessoas abusam da minha bondade. Exato. E aí, como todo episódio eu trago, tem que ter essa dupla aqui. De você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Se você tiver um amigo pra fazer a segunda voz ainda... Seria até melhor, né? Pode, mas ele não fica ali no controle. Tá, não, a 15 metros. Ele fica atrás do muro, né? A segunda voz dessa música é mais espetacular que a primeira. Ela que dá emoção, porque parece um cara em depressão cantando. É só você chamar um amigo voyeur, né? Ele ajuda a conquistar pra depois ficar observando. Um tio voyeur pra te levar numa cabana, isso, né? Mas isso daí é quando você chaveca a pessoa e a pessoa fala que já tem outra pessoa em seu coração. Não, não, mas não importa. Ah, sempre, não importa? Sempre, você é um coitado, você é um merda, sempre a pessoa vai estar pensando em outra pessoa e não em você, Wesley Zop. Não tô falando você, no caso. Sim, mas daí você tá falando, você quer que a pessoa sinta algo por você. É, não, não. Que alguém sinta algo por isso. Você. Você quer dó, entendeu? Entendi. Porque você tá desesperado. Você tá pedindo sempre atenção. Foi trocado. E como é classiqueira desse episódio, toda vez que toca Leandro e Leonardo, temos ele aqui pra traduzir pro inglês. Wesley Zop! Eu falo, você traduz! Mostrando que Leandro e Leonardo é comer melhor que qualquer banda de rock inglesa ou americana. Ou você quer que traduza em romeno? Não, em inglês. Tá, que eu não quero ser preso aqui. É verdade. Não, porque eu também não saberia sabe romeno. Sabe como os romenos tratam tradução aí de Leandro e Leonardo. E não sabia, ainda bem que você me avisou. Então, Vamos lá, eu declamarei, você fará a tradução simultânea e sentimental para o nosso ouvinte. Tudo bem, vai. Em vez de você ficar pensando nele. Don't dream he. Don't dream him. Em vez de você viver chorando por ele. Don't cry him. Pense em mim. Então, dreaming, vamos pensar em sonho, né? Chore por mim. Cry me. Liga pra mim. Call me. Não. No. Não liga pra ele. Não corre. Pra ele. For him. Não chore por ele. Don't cry him. Se lembre. Remember. Que eu, há muito tempo, te amo. I love you long time. Te amo. I love you. Te amo. I love you. Quero fazer. I want to do. Você feliz. You happy. Vamos pegar o primeiro avião. Let's go take first plane. Com destino à felicidade. To happiness. A felicidade. Happiness. Pra mim. For me. É você. Is you. Puta, essa deu até suei, bicho. Suei no saco, bicho. Essa. Isso mostra que em inglês com o Quilton está funcionando. Funciona. Open Quilton. Pedro Giuco, Leandro e Leonardo não é melhor do que Metallica? Em inglês. Muito, em inglês. Muito melhor, cara. Muito melhor. Eu acho que quase entra na categoria Chitãozinho Chororó. Mas daí já tá muito tá tópico, muito, muito, né? Mas agora. É que tenho que discordar de Pedro Giuco aqui. Só opa, discordando. Do dele. Profissional. É, mas porque. Chitãozinho e Chororó ele considera melhor porque Leandro morreu cedo. Ah, bom. Se Leandro estivesse vivo aí até hoje, o que a gente teria? Sim, sim. Entendeu? Muito fácil Hamilton ser o maior campeão da Fórmula 1 depois que o Senna morre. Né? Exato. Depois que ele saiu de Senna. Né? Não, Deus! Deus! Rapaz, deu vontade agora de esquiar, bater a cabeça e entrar em coma. Ai, ri tanto que parecia que tinha um Schumacher de cabelo na minha boca. Chumaço, chumaço. Chumaço, claro. Claro. É que você falou em alemão. Então é isso, cara. Leandro e Leonardo ali, a pessoa vai ficar com dó. Vai ficar desesperada de dó. Ah, eu vou dar pra mas esse cara, velho. Eu vou dar, eu vou enrabar esse esse coitado. Se esse cara não tiver um chá de buceta hoje, ele vai se matar. Só que tem um porém ali. Na hora que você for transar com essa, você tem que transar chorando. Você tem que continuar no seu papel, né, cara? Aquele sexo consentido. Com muito sentimento. Sim. Consentido e com direção também. Tá, então você tem que estar ali nesse sentido de chorando pra não parecer que foi falsidade, apesar de ter sido. Porque esse é o problema da falsidade quando as pessoas descobrem. Mas só. O pior jeito de mentir é quando a pessoa espera mentira. Aí que você conta a verdade, que você pega não. Porque daí é uma mentira, porque você queria exato. Falar mentira e fala a verdade mentindo. Daí a pessoa fala, pô, então é verdade. E daí é mentira. E era tudo mentira e você ganha uma noite de amor. E aí, aproveita e lava os olhos também. Pra dar credibilidade, é bom você enfiar uma caneta no olho e você vai chorar de verdade ali. Daí a pessoa acredita. O Wesley Zop, ele só chora se tiver maquiado. Ah, de verdade. Porque daí borra a maquiagem. Tem que fazer um show, né? E dá credibilidade que ele falou. Que é? Mas aí, do sei lá, não precisa comprar o lápis de olho também. É só se tiver. Ah, é. Caso tenha a mão, fica mais crível. Crível, crível. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Ai, Beto Jamaica! Muito bem, e você, Wesley Zopen, depois de transar chorando num parquinho? Não, não fui eu que transei mas chorando. Mas você usaria, fala mas, a verdade. Não, não é que eu usaria, usarei. Eu tô anotando todas as músicas aqui, que cada um com no momento adequado. Exato. Você usa conforme o momento. Essa daqui é pra você trepar e nunca mais olhar na cara. Porque também ninguém vai querer dar um coitado de novo, né? Dá pra um coitado. Já te dei esmola, caralho. Exato. É, depois que você... Que o meu aqui tem um caminhar. Tem um... Primeiro, conquistei a empatia. Depois dei aquela seduzência, fazendo a pessoa pensar em Henrique Iglesias e só tem eu ali à disposição. Sim. Certo? Não tinha só você, mas tinha você também. Aí, okay, mas eu chamei a atenção pela tangerina. É, aí que e tá. Você primeiro é o mais próximo de Henrique Iglesias. Não, pra quem tá na Romênia, assim. Sim. Tá em Alcatraz. Mas no subsolo, né? Tava no Cabo Canaveral, né? Ó, porque até agora eu só cantei sozinha. Né? Só fiz a música sozinha. Daí você vai colocar uma música onde que as pessoas, ou a pessoa, dependendo da sua intenção, cante junto com você, ou tente. Isso é uma boa junto. Estratégia, Wesley Zopen. Parabéns. Exato. É uma boa estratégia porque às vezes você não tem condição de tocar e cantar a música inteira sozinho. É, exato. Sexo com coparticipação. Exato. E às vezes você é limitado também aí na questão Sim. musical e coordenação motora. Já falei aqui. Exato. Sim. Então, tem que apelar aí, às vezes. Igual o cantor quando esquece a letra da música e fala. Só você. É, porque ele esqueceu. É. Isso acontece muito com o Lenine, eu observo. Sim. Não, mas não é a música dele que eu vou falar aqui. Então, eu vou distribuir letras, vou fazer com que a pessoa tente cantar o que eu tô tocando ali. Eu vou dar a introdução. Vou soltar a música aqui, vocês vão entender melhor. Um clássico romeno. Um clássico romeno. De Loituma, que a música é Ievan Polka. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se julkka. Sillä eivät ne silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sain yli tappu täppet tikkut hiljalleen. Ievan suu oli vehnää, sellä koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, silloin kun askoo laijasta laitaa. Sain yli tappu täppet tikkut. Olha. Todo mundo vai querer cantar junto, cara. Então, próximo, né? Nossa! Já não! Pra minha última! Aí chegamos, né? Você sabe! Chegamos na vida de Wesley Zopen. É uma decadência sem fim. Vocês são ridículos. Um momento aí que ele não sabe pra onde correr. As águas do Choro Oscar já naufragando esse menino. Já não consegue mais. Boiar no seu passado e aí está se afogando. Porque é triste, vocês... É triste ver um humorista que já fez aí o Porta dos Fundos rir, se ajoelhar perante ele, morrer de tal maneira. Gabriel Asmar. Eu acho que essa música foi de pouca influência. porque vocês são três ignorantes aqui. Opa, diga dois. Estamos com Jesus Júnior. Ah, sim. Dois ignorantes que vocês são aqui. Que não se ambientam ao clima do momento. Você começa a tocar essa música, você vai andar, dar risada e tentar cantar junto. E qual que é a parte do transar? Transar, tá. Você tá falando. Não, tudo é transa pra vocês, cara. Eu tô fazendo caminhar, Estou caminhando para a transa. Lembra que a pessoa começou a cantar junto? Vocês já têm algo em comum. Isso explica por que você deixa curitibanas irem embora sozinhas. Isso explica por que... Não sabia que ela ia embora mais cedo. Tem carros apertados pra você aí em Americana. Isso explica muita coisa. Não sei, é que... Você... O ouvinte também tem que colocar na equação aí a ignorância de vocês dois. Você aqui não soube aproveitar o que você tem de melhor, meu pessoal. Isso, cara, também são explica, canalhas. Isso também explica a nossa primeira regra ali do Chorume, gravar apenas o tema que foi sugerido. Exato, mas isso é um caminhar, você não, vai caminhar não. Para a transa. A pessoa... Vocês que são sem graça vão falar isso. Não, tá, tudo vocês bem. Vocês que são os ignorantes. Tudo bem, tá. Vocês que são os borra-bota. Tá. Aí sim. Tá. Agora. Tá bom. Vou provar que essa música é boa. Tá. Não, não fale nada. Temos a palavra de Pedro de Uco aqui. É, exato. Obrigado. Errou! Três ignorantes! Corrigindo! Não, tudo bem, mas talvez quando o mundo inteiro está certo e você errado, Wesley Zop, talvez você esteja errado mesmo. Sim, quando eu estou falando com três ignorantes. A única coisa que me lembrou essa música do Zop foi uma imagem de um tio gordo fazendo percussão nas coxas. Mas é aquele tio gordo que nunca comeu uma mulher. Cada um ele tem tesão. Por consideração, ele não casou com ninguém. Cada um tem tesão no que quiser. Ele é o cara que um dia invadiu sua casa e tá morando lá agora. Mas tá lá recolhido porque não consegue ter amor. Porque sempre quando alguém vai expulsar ele, ele canta essa música e bate nas minhas coxas. E o pessoal, fica aí, vai. Nossa, eu ia fazer um sexo, mas fiquei com nojo. Ah, e com dó, cara. Fica aí. Não, não sou eu que quero falar aqui, os ouvintes falarão. Tá bom, Wesley Zop, tá bom. É dessa forma que os ouvintes acham que o Wesley Zop tem uma crescente, mas aí ele brocha no meio. É o que vocês ignorantes acham, não tem problema. Muorille sanoi, jota tukkee suusi ja ruppesin terveetä stakkoomaan. Terveenä pääset ku korjoluusi ja määt sitä murjuus makkoomaan saa. Ei tätä poikoo hellyys, haittakoot niva ja lukkii laijasta laitaa. Salivili, putsi, mutta... E você, Gabriel Osmar? Olha, depois dessa... Vamos, ou a gente fecha com essa música do Zob pra ver o quão bosta ele é. Essa é a segunda queda que o Zob tem em episódios musicais. A primeira foi bêbado. Não. Qual? Também essa da queda de moto é a terceira queda, então. Então qual que é a outra? Teve um que você caiu de moto, teve um outro que você ficou falando. Deixa pra mim a última música, que eu vou arregaçar. As músicas pra curtir uma fossa, sim, e você mandou a música do Fantástico. Ai, velho. Ai, mas podia ter colocado o Tarzan Boy. Muito bem, então. Eu acho que essa queda dele foi pior do que Marina nas eleições de 2018. De salto, né? É. E aí? Mas pra levantar a moral desse episódio, eu acho que só com um jato de mel aqui. Ah, então eu trouxe a coisa mais gostosa aqui pra vocês. Não, não estou anunciando um produto, estou falando o nome da música mesmo. Pra quem não sabe, Dr. Silvano e Companhia. Sou capaz de roubar até a lua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é a criança esperta que na hora certa sabe ser mulher. Você é cabeça feita, a musa perfeita que qualquer poeta quer. Você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme de chantilly, sorvete especial de sobremesa. Você é a coisa mais gostosa que eu já conheci. Gabriel Osmar coloca essas músicas de pedófilo maldito. Você quer que a criança seja uma mulher? Que maldito. De lazareto desgraçado. Mas me mantenho no tema. Ai, mas isso a minha também, música né? Romena... Ninguém falou que precisava ser sexo legalizado aqui. Porra, bicho. E outra, mas Gabriel Osmar sabe que aquele bonito branco no Brasil não vai ser preso. Então ele... católico também. Exato, então ele pode. Então essa música é como despejar uma calda de açúcar quente em qualquer pessoa que você queira comer. Exato. Não vai conseguir escapar. No próprio corpo e aí a pessoa vem te lambendo. Já feito uma mosca, né, em você. Não dá pra pessoa fugir. Gruda mais que música romena, nada a ver com o tema. E tem a ver com o tema. Gruda mais. Pouca conhecida. Com pouco a ver com o tema. É, quando você fala com pessoas de pouca inteligência, é isso mesmo. É não sei por que o Wesley Zop tá mais estourado que Pouca Negra. Muito bem, rapaz. Então essa é uma música aí, Doutor Silvano e Companhia, um classiqueira aí. Uma balada romântica, uma balada melódica. Faltava baladas românticas nesse episódio aí. Um rock and roll aí, anos 80. Eu vou defender o Gabriel aqui, que você acusou ele de pedófilo e maldito, mequetrefe, lunático. Mas vou defender ele porque ele pode estar abrangendo para músicas para menores de idade. Então, cara menor entre de idade. Entre menores. Entre menores de idade. Ah, menores de idade que vão ouvir. É, e faz lá com a sua peguetinha. Tá certo. Entendeu? Tá certo. Então, ele não é que ele vai usar. Eu, como sei reconhecer, então, os meus erros, diferente de certas pessoas aqui, me desculpe, Gabriel. Tudo bem. Exato. Não é ele o pedófilo, ele está indicando a música. É, ele está indicando para pedófilos. Não, pera. Mas não é ele o pedófilo. Não, pedófilo, tem pedófilos que ouvem esse podcast. Não, Gabriel não é problema meu ele ser pedófilo, eu já sou maior de idade. Então, não é com você que ele vai ser pedófilo. Então, não sei que ele seja pedófilo pra maiores, aí me preocupa. É o pior jeito de pedófilo. Ele se disfarça. Muito bem, e você, Pepe? O que você trouxe? Não, mas não de pedófilo, de Pedro. Pedro Pauzudo. O que você trouxe aí? Então, eu vou na linha do Gabriel, eu trouxe mais um clássico. Um classiqueiro, balada romântica. Um clássico romeno, não? Não, não, brasileiro. Só pra entender. Ah, tem a ver com o tema, então. Pouca experiência com músicas romenas, tá ligado? Sim. Eu trouxe um clássico do Rei, o grande Roberto Carlos. Eu vou trazer uma aqui que cada uma das músicas eu tô trazendo pra um tipo de abordagem. Sim. Né, a primeira ela é um pouco universal, sim. Porque, sim, né, George Michael... Evangélicos. Também. Universal. Que aquele saxofone pega todo mundo. Todo mundo, né? A segunda já é uma abordagem mais direta, então a pessoa já tem que estar meio nesse clima. Tem que ser beata também. Ou ela fica chocada e fala, não, demorou, vamos nessa. Mas essa daqui, cara, é pra você que quer pegar uma velha. Ah, porque eu... uma velha em sã consciência. É. Uma velha enxuta. Uma velha, gente. É, na verdade, acho que a gente não pode discriminar as velhas. É. Pode ser qualquer tipo de velha. Tem que ter uma velha sã. Porque, assim, por experiência, cara, você vê que as velhas, elas piram no Roberto Carlos. Cara. Elas piram mesmo. Elas piram. Elas ficam todas babadas. Então, você imagina, agora ele tá meio acabado. Mas mesmo assim, ele pegou a Paula Fernandes. Sim. Sim. Porque ele tem o poder da música, cara. E a Paula Fernandes, ó, eu tenho dó dela que eu até casaria com ela em comunhão de bens. Pela dó, por dó. Tanta dó que eu tenho dessa menina, viu? Rapaz! A música que eu trago é Como é Grande o Meu Amor por Você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Não, essa é de que comedor que, mesmo. Mas essa é da que você come na segunda instância. Já comeu e fala, pô, mas vamos de novo. Essa você come na primeira. Que é uma composição falando do próprio pau, né? Como é grande o meu amor por você. Sim, às vezes tem que apelar pra mentiras também. É, sim. Mas ela só vai descobrir na hora também. Mas uma mentira por uma boa causa é válida. E outra, a pessoa já tá sem roupa ali, tipo, não vai desistir de dar pra você porque você tem pau pequeno. É mais fácil ser o contrário. Você tem um pau grande e a pessoa desanimar. Falei, epa. Ah, não sabia. Não, isso aí não. Isso aí eu dou conta. Isso aí não cabe na minha garagem, não. Esse carro de Anderson Negão aí. Então ali ela vê um pau pequeno, dá uma risadinha, fala, pelo menos vai ser fácil. Vai ser divertido. É. Sem grandes problemas. Então... Faz a pessoa sorrir, já é legal. Realmente Roberto Carlos tem um apelo sexual muito grande. Come velhas, mas come gente nova também. Eu também acho, mas cara. Por comer velhas. Porque uma coisa pela outra. É, o que eu faço? Porque a avó indica pra neta. Isso, às vezes é a recomendação. Né? A avó vai falando pra neta. Mas é até melhor porque ele pula a geração do meio, que é a que vai dar problema. É, isso aí é o nepotismo, né? É. Ou no caso, se for uma velha japonesa, nipontismo. Você vê que o cara levanta pra ele mesmo cortar, né? Mas tá, é uma boa. Eu... Não, é boa. Vamos boa. Ouvir mais de Roberto Carlos aí, enquanto eu como Wesley Zop. Não vai, porque você é um ignorante, então... Não, agora eu não vou querer. Roberto Carlos e Romero. Ah, o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Ai, Beto Jamaica! Muito bem, então, pra encerrar aqui, eu teria mais opções. Tenho... Olha, eu nem sabia que era a última rodada, caralho. Terminei no pouca. Vou apelar pra você que, assim como Wesley Zop, não tem muitas condições musicais. É o que vocês pensam. Não, você falou na primeira música que tem dificuldade de lembrar letras. Ah, bom, não, isso sim. Você que ela não tinha boas escolhas. Ah, não, mas isso aí é problema na alfabetização. É, tem isso. Não, problemas na alfabetização, mas que quer se mostrar moderno, quer se mostrar um pouco mais instruído do que um laranja tangerina. Um pouco, assim, quer disfarçar. Um pouco. Exato. Sim. Que é ali aquele que chama, não chama mais de tangerina, chama de poucan. Quer se mostrar um pouco mais descolado. Pra trás, yeah. Resolvi pensar em nós, yeah. Vou te levar daqui, vou te levar, yeah. Te levar. Quer se mostrar um pouco mais quer jovem? Dizer, mais jovem da década de 90. Ué, tem gente que apela pra muito mais jovem aí, né? Sim, concordo. Rapaz, essa aqui, ela pega o melhor momento da Malhação, a melhor Malhação de todos os tempos, com cabeção, já coloca aí uma propaganda em cima do seu pênis. Quizá deveria chamar não Malhação, mas Felação. Exato. As pessoas iam no Gigabyte tomar suco de laranja, já apela ali. Conversar com o cabeção. Já apela pra laranjada. Tinha o touro, rapaz, e aí você manda um Charlie Brown, já mete uma de skatista e o melhor, a letra é fácil. Ah, sim. Estive pensando em mudar sem te deixar pra trás. Quer dizer, yeah. Vamos morar junto. Exato. Né? Ou seja, vai botar na frente. Exato. Vou te levar daqui. Iê, vou te levar. Vou te levar. Iê, te levar daqui. Vou te levar. Iê, te levar. Nem pensou mais, Sérgio Malandro? Vambora, vai. Não tenho culpa. Não. E aí ele põe um rap lá no meio, só que rap é essas músicas mesmo, você pode falar com o que você quiser e vou comer teu cu, não sei o que lá, vai chupar rola, vamos fazer um sexo, mano, ninguém entende. Aí você fala rapidão ali, você fala tudo misturar. Fica no subliminar, dá certo, dá certo. A pessoa acaba dando sem saber. Tente aí alguma coisa. Ah, não, peraí. Em romeno? Tente do jeito que você quiser. Wesley é um merda, ele dá o cu, não sabe ir no tema, ele é louco pra chuchuta. Tá, ô, porra! É só, você improvisa alguma coisa na hora, aí você já manda a pessoa, tipo, ele tá falando Wesley dá o cu, que porra é? Daí quando você vê, pessoa já fica com aquela você vontade, vê que o pessoal tá estranhando, você... Te levar daqui! Ah, tá depois! Ah, daí já canta junto. Te vou te levar, yeah! Te levar daqui! Daí no finalzinho, porra, aí que tá, você encontra um poeta da música brasileira. O que ele faz? Ele inverte, ele fala: levar! Eu vou levar você. Ah, eu vou ser obrigado a ficar montando as frases. É tipo. Manda um quebra-cabeça ali. Manda uma poesia parnasiana, tá ligado? Já manda um tá. Daí no final todo mundo tá falando, vou te levar, três acordes ali, você encerra bem. E a pessoa acha que você vai levar ela pra morar com ela, você come ela, nunca mais olha na cara. Come no caminho, que ela pegou todas as malas, para na estrada. Não olha na cara porque tá com aquela gozada no olho. Você fica com um pouco de água. Aquela que envermelha tudo por causa do... da infecção. Dos bigados que você tem no pênis. É aquela porra sulfurosa. É até traiçoeiro da sua parte fazer isso. Mas você não sabia que ia infeccionar nela. Né? Você já tomou antibióticos, você achava que tava com a porra morta. Naquela velha que, você tem, que tem glaucoma, não fez nada. Também fuma maconha, né? Mas pra tratamento. Claro, pra tratamento. Vai, então eu acho aí. Pedro Junco, Charlie Brown, o que você acha? Charlie Brown, ele tem um apelo muito bom com os jovens, cara. E também ele já traz uma sobremesa, né, cara? Charlie Brown Jr. E que funciona muito bem com mulheres, cara. Um brownie. É, sim. Um brownie com uma bola de sorvete. Sim. Mas uma bola. Mas você quer com um bago de boi ali. Um brownie com um bago de boi. Eu acho que o cara que anda te vendendo churros... E pitigatou, né? Não come mais o brownie dele, não. Só uma diquinha aí. Deixa quieto o brownie. Não, pra quê, né? Nem vai mais lá. É, aquele brownie com corones. Aquele brownie salgado. Ele serve no prato os churros com dois brownies assim. Eu sou obrigado a chupar aquele. Gabriel, deixa quieto, não vai mais lá não. Fala que você é alérgico a brownie, né? Eu sei que é barato lá. R$50 a sobremesa. Eu sei que às vezes o cara te paga, né? Mas tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que é mais caro do que... Eu sei que às vezes ele carimba a cartelinha pra você. Depois de 10 brownies que você comeu, você pagou... Você ganhou um churros. Você ganhou um de graça. Deixa quieto. Não, tem coisa que não vale a pena. Tá bom, tá bom. Chegamos ao fim desse episódio musical, samba. Os episódios mais difíceis de se fazer, porque o Wesley Zop foge do tema. Não, fugir do tema, vocês são ignorantes. Música pra dar risadinha frouxa com as pessoas. As pessoas rirem e falam que eu sou palhação. Você faz a pessoa rir, você come. Não necessariamente. Não, nessa ordem também. Sabe que minha avó é louca? Você não vai fugir do julgamento por causa disso. Vem com essas músicas porcaria. Mas lembrando que sua avó não tá mais rindo de mim, ela tá com medo de mim agora, né? Sim, sim. Oh, muito bem, Pedro Diuco, foi um prazer ter você aqui. Um cara gato, um cara lindo, um cara que entende de música e não um que traz aí musiquinhas romenas sem vergonha. Por favor, Pedro Junco, seu tchau. Se você tiver algum jabá pra fazer das suas aulas de música aí. Então quem tiver em Americana aí e região, quiser aprender violão, a guitarra, um apito. Pra saber aí, um recorde ensinando. Porque tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Os novos 10 mandamentos já falam, esteja pronto. Esteja pronto. Então, exatamente. Às vezes, você tem que o quê? Saber tocar um instrumento musical, quiçá todos do mundo, para conseguir coabitar sexualmente. Inclusive buceta, mas... Sim. Porque o que pode estar te separando do sexo é a falta de um instrumento musical. É a habilidade no instrumento. Exato. A habilidade de escolher o repertório, já vimos que alguns têm. E alguns são ignorantes. São poucos. É pra poucas pessoas. Um quarto aqui, né? Um quarto desse episódio aqui que não sabe escolher. Mas e aí? Fale aí, deixe seus contatos. Então, quem quiser me procurar no Facebook é Pedro Giunco, tá? G-I-U-N-C-O, não vem procurar Pedro Guincho, que não vai achar nada. Às vezes é o corretor. Às vezes não, o cara quer guinchar o carro também. Mas aí é melhor o Rubens, né? Não o Pedro. O Pedro rouba o que você tem no porta-mala. Pode ser até o step, ele rouba, não tá nem aí. O que tem no porta-mala? É chave de roda na sua cabeça e você cadáver. Perde o step. E queria agradecer pela oportunidade, eu queria gravar com... tamanhas influências aqui, né, da internet. Esse grupo de notáveis. Mas e com a gente também, né? Lógico. Ah, tá. E eu tô que nem aquela criancinha da Raça Negra, tá ligado? Quando eu queria ver o Raça Negra ali. Da flor lá, ó. E finalmente eu vi o Raça Negra, cara, olha que legal. E valeu, mano, foi massa. Valeu, Pedrão. Então, se você está em Americana e região, quer aprender um violão, uma guitarra, um apito ou um play guitar, que serve para os dois. Você procura aí Pedro Giunco e não Pedro Guincho. Tá bom. É porque é um erro comum, cara. Erro comum. Deve ser, sim. Eu preciso aprender violão. Será que esse cara do guincho ensina? É, 6 meses de curso, vai ver que não era o cara, né? Depois você tá guinchando bem carros, mas não tem. Mas não sabe tocar instrumento. É que às vezes o pessoal confunde que ele tem um pauzão de guitarra. Ah, sim. Mas não é guincho. Né? Não, mas a quantidade de correspondência que eu já recebi, cara, escrito Pedro Guincho, é brincadeira. Gabriel Asmar, nossas redes sociais, o seu tchau de hoje. Pra você que quer nos encontrar lá no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @NectarDoLixo, eu queria dizer que a sociedade ainda tem esperança, mas a gente precisa matar o Wesley Zon. Tchau, ou deixar morrer naturalmente também, que tal, gente? Que tal? Dá uma força pra natureza, não, mas não. Morrer naturalmente. Não, gente. Tudo é natural hoje em dia também. Não, peraí, gente. O que tem nesse café aqui, cara? Wesley Zop, nossos demais contatos, seu tchau. E uma música, só fala o título pra superar, pra apagar o seu passado negro. Ok. Bom, temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD19994955485. E tem o grupo, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lamerojo. E nessa bancada de ignorantes que tem aqui, vou dar uma outra sugestão, que é um clássico, sim, um clássico para se dançar colado, junto, virilha na virilha, rosto a rosto, que é a Docica, de Beto Barbosa. Tá vendo, Gabriel Osmar, como ele reconheceu o erro dele? Ué? Se ele acreditasse naquela música, ele ia falar, não preciso não, aquela música é boa. Eu saí alto músicas aqui, caralho. Então... Tá vendo como ele é ridículo? Falta humildade no senhor, rapaz. Vocês não entendem romeno. Muito bem, então aí finaliza esse episódio, é finalizado caindo as máscaras de Henrique Iglesias. Aliás, caindo as máscaras da Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito em Henrique Iglesias. Exato. E caindo também a máscara de Wesley Zop como um falsão aí. Que mesmo tentando falar a verdade, diz mentiras, porque a gente já esperava mentiras e agora a gente sabe que essa verdade é mentira. Mentirosa! Porém, entretanto, contudo, todavia, a Docica é uma boa indicação. É, pra mais isso aí, pra qualquer momento da sua vida. Exato. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, espero que você tenha gostado, espero que essas músicas ditas aqui hoje façam você cometer um sexo coito bem gostoso, bem aconchegante, bem delícia, com consentimento, com delícia, com tesão, com delícia. Com chorume aí nos seus ouvidos, assim que você fizer um sexo, mostre o chorume pro seu parceiro sexual. Até a próxima semana, até o próximo episódio, tchau! Yeah.